toda raça, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais quero. Adriane e Gisele de Diego e Ferrari. Vou te amar, tenho medo de sofrer. Um abraço pros nossos soberanos. Vou te amar, obrigado. Quero perder o ar. Fala, meus soberanos. Eu penso sem você, não dá. E assim, a paixão não tem fim. Banda 007.